A caridade sustenta a vida humana. Artigo. Paiva Neto, blog. Fonte, Revista Jesus Está Chegando, edição 125, de junho de 2016. A caridade é um tema muito presente em meus artigos, pois a considero imprescindível à nossa sobrevivência. Aproveito o ensejo para lhes adiantar pequeno trecho de O Capital de Deus, livro que estou preparando, com muito cuidado, no qual apresento algumas das palestras que proferi a partir da década de 1960. Meditemos sobre esta passagem do apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Caridade, criação de Deus, é o sentimento que mantém o ser vivo nas horas de tormenta de sua existência. Se você me falar que não precisa de amor, está equivocado, ou equivocada, enfermo, ou enferma. Em resumo, trata-se simplesmente disto, amor, sinônimo de caridade. De que tanto carece a sociedade míope, obumbrada pela cultura insidiosa, mantida por aqueles que provocaram, para os povos, as desgraças todas que ensanguentam a história e que nos põem em perigo constante. Até quando? A caridade sustenta a vida humana. O jornalista Francisco de Assis Perioto, ao ouvir essas minhas palavras, completou-as assim. No pão e na decência. Elevado espírito social. O avanço tecnológico tem derrubado muitas fronteiras e feito algumas desabar sobre outras. Entre elas, econômicas e sociais. Contudo, a globalização não vai impedir a diversidade. Porquanto, se mundializa, dá também expressão ao regionalismo. De várias formas, todo mundo influencia todo mundo. No entanto, barreiras, em diversas partes do planeta, ainda tornam cada vez mais distantes ricos e pobres. Isso pode resultar em consequências profundas, em amplitude internacional, a exemplo do fim do Império Romano. Entretanto, desta vez, tais transformações poderão provocar providências inusitadas até em corações de pedra, antes contrários ao pragmático espírito de caridade, que serão levados a pensar que existem algumas coisas vitais, até mesmo para eles, como a compaixão. Caridade não é pífio sentimentalismo, a que alguns gostariam de reduzi-la. Acertou, pois, quando escreveu o grande Joaquim Nabuco, 1849 a 1910. A luta pela vida, que é a lei da natureza, a religião opõe à caridade, que é a luta pela vida alheia. Não seria essa a função de um verdadeiro político? O que seria mais importante para o fortalecimento das comunidades do que esse elevado espírito social? É possível igualmente esperarmos do alto significado da caridade, na atitude diária, o completo caminho da verdadeira independência de nossa pátria. Caridade. É assunto sério. José de Paiva Neto, escritor, jornalista, radialista, compositor e poeta. É diretor-presidente da Legião da Boa Vontade, LBV. Fonte do artigo. Acesse www.paivaneto.com.